convite e... Mas o melhor do que agradecer é parabenizar vocês que... Assim, essa história do Parque Augusta tem pontos em comum com a questão indígena, que é principalmente a resistência. Eu estava perguntando a Aleni quanto tempo tem a história de vocês resistindo aí contra esse Estado, né, que está a serviço do sistema capitalista e que vem destruindo tudo e a todos. E ela me falou que provavelmente é praticamente 10 anos essa história de luta. É isso? Ela tem um pouco já a 40 anos. Ah, então, melhor ainda. Nos últimos 4 anos. Fortaleceu mais recentemente. A ameaça cresceu e se fortaleceu. Isso. Mas essa questão de período, nós somos 517 anos aí resistindo. Resistindo contra esse Estado aí que o antropólogo falou muito bem sobre isso, eu estava observando a fala dele. Assim, eu tenho uma preocupação muito com a ciência, até porque sei que a ciência está a serviço do capital e eu tenho uma linguagem muito rebuscada e essa linguagem rebuscada, ela tem uma coisa nas entrelinhas que você acaba se desviando, a sua essência acaba se desviando e você tem outras preocupações. Eu me lembro quando eu estava fazendo um curso de Direito e não terminei, mas estou querendo terminar, e vou continuar assim como eu vinha fugindo, vou continuar fugindo das citações, continuar fugindo desse vocabulário que é utilizado, né, e tem um sentido, tem uma intenção, e esse sistema, ele é assim, ele prega muitas peças, e ele tem sempre intenções, e intenções essa é... Se a gente compara com o nosso modo de vida indígena, ele é de individualizar as pessoas, é de tornar ela, de enfraquecer mais, nós pensamos... Tipo, se nós nos dividimos, se nós nos separamos, se nós nos individualizamos, nós nos enfraquecemos. É por isso que nós lutamos para manter o coletivo, manter uma sociedade, né, mais unida. E é difícil quando nós hoje, povos originários desse território, estamos submetidos a um Estado que não nos representa, submetidos a leis, a códigos que não nos representam, não fomos nós que criamos, e nós somos obrigados a obedecer isso, tanto que eu me identifico como... quando eu até esqueci de fazer isso desculpa até, que é Iacuí Tupinambá, eu sou do povo Tupinambá de Olivença, sou da Bahia, esse Guarani Kaiowá que eu uso no fanpage do Facebook, é por conta da campanha em prol dos parentes do Guarani Kaiowá, que vem sendo mortos aí, né, assassinados a todo instante. Mas eu não sou uma Guarani Kaiowá, e sou, porque sou todos os povos indígenas, sou todos os povos do planeta, eu me considero irmã do mundo. Né? Como ser humano não existe raças, então nós somos tudo e todos. Mas sou lá de Olivença, sou uma tupinambá, e também teve uma história de décadas e décadas sem poder mostrar nosso rosto, nossa voz, já não nos identificávamos mais por etnia, né, então, porque é o que vem sendo feito com os povos indígenas, esse projeto de integrar a sociedade brasileira. E essa luta é constante, porque quando se pensa em território para nós indígenas, não está implícito somente na questão do espaço físico, é o nosso modo de vida, é a forma como vivemos, é onde nossas manifestações culturais acontecem. Então, é como... O o antropólogo falou, nós não delimitamos a área, nós não temos essa questão de dizer se aqui é meu, então, ou eu, é nosso, é nós, nosso, não é, né? Não somos indivíduos. E se temos o nosso sentimento é que pertencemos e fazemos parte desse tudo, desse todo. Então, a relação que nós temos com as plantas, com os animais, então, com todos os seres vivos, é de igual para igual, sabendo a função de cada um, mas esse sentimento nosso em relação à vida, ela é, poderíamos dizer, de uma forma uníssona, né? Então, é diferente, a gente não quer perder isso. Então, a nossa resistência, quando nós resistimos e nós lutamos para demarcar o nosso território, é para não nos perder dessa relação de existência que nós temos. E é diferente do que vemos com esse sistema e com essa cultura que nós indígenas chamamos de da cultura ocidental. Mas nós sabemos também que está mais ligada à questão do sistema capitalista, que seria ser só para ser um modelo econômico, financeiro, e é um estilo de vida e que bombardeia as pessoas de informações, acho que menos de um segundo, que as pessoas não impedem as pessoas de pensarem, de agir, de sentir, de se sentir, de sentir a presença do outro, de sentir a presença do que está próximo, do que está ao seu lado. Aí, pensando no Parque Augusto, é assim, o tabuleiro é o mesmo, as peças é que mudam, né? A nossa luta lá nos campos, ou na floresta, onde, né, nos nossos territórios, está distante dessa coisa, desse concreto aqui, mas já tem a presença de concreto também lá, mas não nessa condição aqui, que se concreta rios, se concreta pessoas, tem a impressão que pessoas que moram em edifícios mesmo, em onde ela nem coloca praticamente o pé no chão, ela está concretada, e então já se perdeu da relação com a terra. E as pessoas não percebem, porque ela vem sendo conduzida a ser afastada da sua essência, é diferente de nós, povos indígenas, nós nos sustentamos, é o passado que é a base do nosso presente. Então, por isso nós estamos sempre ligados aos ancestrais, tudo assim, meu ancestral. Nós lembramos até de oitava geração, muito mais que isso. Já é diferente desse sistema aqui, que tem um código civil aí, que só tem um grau de parentesco até quarta geração. Antes era quinta geração, agora a diminuir uma já é quarta geração. Quer dizer, quem é da quinta já não é mais meu parente, quer dizer, você vai se perdendo. Ele vai cortando essas relações, essas raízes, né? Eu vou chamar de raiz, trazendo para o pensamento indígena, e metaforicamente uma árvore. Então você vai cortando as árvores dessa raiz, e um dia esse tronco vai secar e não vai ser nada, e vai se tornar até uma folha seca. Folha seca é melhor que o vento leva para qualquer lugar. Então, o ser humano separado de tudo isso, de sua essência, de suas raízes, fica fácil de levar. E aí, quer dizer, você observa que a importância, e observei na fala dele, e se bem que é, né, uma fala academicista, mas eu estava assim, observando, aí quando vem aqueles diálogos dos especialistas lá, que ficam tentando descobrir uma nova consciência, uma nova maneira de pensar, aí, aqui como indígena, fico pensando como o ser humano se distanciou. Por quê? Nós, povos originários, ou quando nascemos, já encontramos tudo isso aqui. Temos uma percepção de vida que a nossa relação aqui é de passagem. E é óbvio. Só que as pessoas não falam mais do óbvio, né? Então, se é óbvio, não fala mais, não tem interesse. Aí, porque essa bendita ciência, não é que a ciência é de todo ruim. A gente também observa que tudo que existe no planeta, tudo que existe na face da Terra é do. Então, a ciência também não é ruim. Tem uma parte dela que promove coisas boas e promove o bem. Também é bom para os povos indígenas, mas tem uma parte dela que é terrível e o sistema se sustenta mais nessa parte ruim, que vem destruindo o nosso modo de vida. O nosso modo de vida é destruir a nossa vida. E nessa destruição vai nos separando e a gente se perde do coletivo. Se perdendo do coletivo, fica difícil de unir. E é importante que as lutas, para saírem vitoriosas, precisa de união. Imagina esses 40 anos aí de Parque Augusta, quantos vieram, quantos foram, né, e os que permaneceram, e sempre mudando, mas ainda teve uma questão da essência desse Parque Augusta que vem mantendo. E está ligada à etnogênese, que é a consciência de saber a importância que é ter dentro de um concreto, né, de um espaço concretado como esse, manter plantas e outros animais, né, e no espaço onde pode ter uma relação social e espiritual, né, com a natureza. E não pode deixar morrer isso. Tem que lutar. E tomara que... E quando ouvi também o Tuto falando dessas estratégias aí, dessa coisa, dessa pergunta que eles estão fazendo, mas se tratando dessas pessoas que estão ligadas ao Estado, que dizem, que gerem esse sistema, elas, infelizmente só sabem lidar dessa forma, é superfaturando, é negociatas, é tanta coisa, mas porque o valor que eles dão ao território não é um valor de vida, é um valor fictício que está ligado a essa moeda que sustenta o capital. Então, no vocabulário deles, só tem ganha, perde e ganha. Alguém tem que perder e para outros ganharem, poucos ganham. Mas é bom ficar atento e espero que esse Parque Augusta, e acredito que isso seja exemplo para São Paulo, para outras cidades, e bom que pensa isso, o se unir com os povos indígenas e com os parentes guaranis que estão no Jaraguá. Eu tive o prazer de, quando estou aqui em São Paulo, ir lá na comunidade deles e vejo como eles resistem, né, para não perder a essência, para não perder a identidade, apesar de estar lá, uma educação que promove isso, uma saúde que promove isso, religião que promove isso. Então, eu fico pensando que como brasileiro, nós pagamos tantos impostos para ter educação, saúde, assistência social, tudo de péssima qualidade que só destrói a essência humana, não está para todos, e é um sistema assim. Ainda querem privatizar os parques, né? E nós continuamos pagando impostos e tendo serviço de péssima qualidade, e fico pensando por que como brasileiros nós cruzamos os braços. Nós indígenas somos tão poucos, acho que somos 0, não sei quanto, ou menos, não sei se é menos de 2%, alguma coisa assim, de ser menos de 1 milhão, segundo Mas quando estamos juntos, nós fazemos um barulho danado. E 200 e tantos bilhões de brasileiros, né, vamos pensar aí desses 200 bilhões de brasileiros, mais um pouco. Menos de 1 milhão são indígenas. E quando tem 30 indígenas, 40, 50 indígenas, faz um barulho danado. Que mete, e esse povo brasileiro está de braço cruzado. Eu fico pensando se não é aquele. Eu não gosto daquela estrofe e daquela frase do hino nacional. Aliás, eu não gosto do hino nacional. Mas não tem assim, ó. Deitado eternamente em berço esplêndido. Eu fico pensando se é isso e isso. Essa mensagem subliminar também, sabe? Não influencia no comportamento do povo brasileiro. Porque nós somos tantos e deixamos essas pessoas tripudiarem e fazer. Porque quando em 2008, eu tive por 34 dias na França, na Bélgica, às vezes dava 5 palestras por dia. Aí encontrava pessoas que diziam assim, ah, só vocês podem nos ajudar, nós já chegamos no limite, agora não sabemos mais para onde ir. Né? E interessante que lá eu assisti documentários, soube que aqui o governo proibiu de passar, e lá eu assisti, e consegui discutir com as pessoas, e foram várias cidades que nós visitamos, foi eu, Tupinambá, um Cancararu e um Cariri-Chocó. E nós somos de associações, universidades, escolas, Parlamento Europeu, Assembleia Nacional, Senado, prefeituras, onde tinha gente que chamava, queria ouvir e nos falar sobre a percepção das mudanças climáticas que nós tínhamos. E também nós buscávamos trocar informações sobre né, principalmente por estar na Europa. E aí eu me lembro de uma situação, perguntou o que eu achava lá da cidade de Paris. Eu falei, não é diferente das cidades que tem lá, tudo concreto. Para mim, a selva de pedra dá no mesmo. Então, tá, eu não fui para lá como turista, que bom que eu não fui e não vislumbrei com aquilo ali, não fui para lá para isso. Fui para lá para observar as pessoas e perceber a distância que elas se encontram da terra. E se nós nos afastamos disso, aí sim, isso sim é que transforma, nos transforma. Né? Então, eu já estava precisando de já. O tempo já se foi, mas a gente vai permanecer aqui e é bom que essa conversa tivesse a participação, não só ficar falando. Obrigada e passar para quem seguir adiante.